Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. 30% das crianças portuguesas entre os 6 e os 8 anos têm excesso de peso. É precisamente a obesidade infantil que tratamos hoje no Seixal Saudável. Ao telefone está connosco a Anabela Lopes, nutricionista da Plataforma contra a Obesidade Infantil, que vai responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Sabe-se que Portugal está entre os países europeus com maior número de crianças com excesso de peso. Para combater este problema, o Seixal associou-se em 2008 ao trabalho da Plataforma contra a Obesidade e desta associação resultaram alguns projetos que têm como objetivo a prevenção e o controlo da obesidade infantil. Em termos estatísticos, quando falamos de obesidade infantil no nosso país, com que realidade nos deparamos atualmente? Os dados do estudo COSI 2010, relativamente ao estado nutricional de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 8 anos, segundo o critério do CDC, revelam taxas de excesso de peso de 30%, sendo que destas, 14% revelam ter obesidade. Como é que se sabe se uma criança está obesa? O diagnóstico da obesidade infantil é feito utilizando como ferramenta o cálculo do índice de massa corporal, ou seja, a relação entre o peso e a altura ao quadrado. Para a interpretação posterior dos valores do índice de massa corporal, recorre-se às curvas dos percentis. Assim, uma criança com idade superior a 2 anos é considerada com pré-obesidade quando o índice de massa corporal for superior ou igual ao percentil 85 e inferior ao percentil 95, e com obesidade quando o índice de massa corporal for superior ou igual ao percentil 95. E quais são as causas da obesidade infantil? Na literatura estão identificados vários fatores de risco para o aparecimento da obesidade infantil. No entanto, realça apenas dois, que são aqueles que eu considero serem os mais importantes, que são, por exemplo, os hábitos alimentares pouco saudáveis, que são caracterizados pela ingestão de alimentos com elevado teor de açúcares, gorduras e sal e com um teor reduzido em fibras, minerais e vitaminas. Outro fator também muito importante é a atividade e na atividade física. As crianças dos nossos dias fazem pouca atividade física. Passam longos períodos de tempo, por exemplo, a verem televisão e a jogarem jogos de consola. Portanto, todos estes são atividades que não requerem qualquer dispêndio de energia. E a que tipo de doença está associada? A obesidade infantil está frequentemente associada ao aparecimento de obesidade na idade adulta. Há estudos que revelam que 80% dos adolescentes com excesso de peso tornam-se adultos obesos. Uma má alimentação e uma fraca atividade física, tal como eu já referi anteriormente, são fatores de risco para o aparecimento de determinadas doenças, como, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, cancro, ou seja, a obesidade pode estar associada ao aparecimento de doenças crónicas não transmissíveis. Como é que podemos ajudar as crianças a não serem obesas, a serem crianças saudáveis? Penso que no âmbito da prevenção da obesidade infantil ainda há muito a fazer. A sua prevenção deve assentar essencialmente nos hábitos alimentares da família, na escola e nos fatores ambientais, todos aqueles fatores que rodeiam, portanto, a criança. A família desempenha um papel muito importante, uma vez que esta deve incutir desde cedo bons hábitos alimentares à criança. As escolhas alimentares das crianças são feitas com base nos hábitos que têm em casa, portanto, nos hábitos alimentares de toda a família. Por outro lado, a escola tem a responsabilidade de oferecer alimentos e refeições saudáveis às crianças, de forma a contribuir para a minimização de situações de excesso de peso em contexto escolar. Assim, há que promover a realização de atividade física e de uma alimentação saudável nas crianças, e vou citar alguns exemplos: fazerem pelo menos 5 refeições diárias, nunca se esquecendo de tomarem sempre o pequeno almoço, evitarem o consumo de alimentos fritos, acompanharem o prato sempre com legumes crus ou cozidos, ao almoço e ao jantar não se esquecerem de comer sempre a sopa antes do prato principal, beber água em vez de refrigerantes, evitarem o consumo de alimentos salgados, evitar também os doces. Portanto, todos estes são alguns conselhos, algumas recomendações que as crianças, e não só as crianças, também os adultos, devem ter diariamente com a sua alimentação e que, de uma certa forma, ajudarão a evitar situações de excesso de peso. É com estes conselhos essenciais para prevenir e combater a obesidade infantil que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre o apoio à integração no mercado de trabalho.